Obrigado. Acho que também já me apresentei e vou entrar diretamente na apresentação do que temos aqui para a unidade de pesquisa. Vou iniciar dizendo um pouquinho daquilo que são as atividades de pesquisa. Aquela primeira linha é um bocadinho do quadro mais genérico daquilo que temos vindo a fazer como unidade de pesquisa. Mas em termos de pontos, e decidirmos dividir as nossas atividades em termos de áreas temáticas de atuação. E a primeira área que a gente tem vindo, em que a gente tem de atuar, é a área de migração, tanto interna como transfronteiriça. Mercado informal de terras urbanas e periurbanas, financiamento habitacional, estudos de mercado financeiro, tanto formal como informal, mas queria aqui salientar que nos engajamos muito mais no informal. Objetivos do desenvolvimento do milênio, especificamente estudos de monitoria e no sentido da avaliação. Muita, se não for mesmo todas as pesquisas que têm a ver com o programa da avaliação. E mais especificamente, para salientar mesmo também, estamos a tratar de questões de alterações climáticas, isso enquadrado muito mais nas questões de ambiente e coisas relacionadas. Queria aqui mencionar que dentro da unidade de pesquisa, por além das atividades de pesquisa que a gente realiza, temos duas subunidades que dão suporte às atividades, a todas as atividades de pesquisa. O primeiro é o Centro de Documentação, que aqui citamos como CEDOC, que tem como atividades principais a responsabilidade sobre a biblioteca física e as virtuais. Ou digitais, produção de extratos de imprensa e dossiês temáticos que são produzidos dos artigos jornalísticos públicos e privados. Temos gerido também o debate da sexta-feira e a atividade de fornecer literatura para suportar as revisões literárias de todos os nossos estudos. Temos a subunidade do Sistema de Informação Geográfica, que tem feito análise de dados espaciais e geográficos, que tem feito análise de produção de mapas a partir de dados georreferenciados. Também tem realizado formações em uso de ferramentas do Sistema de Informação Geográfica para técnicos de vários setores do governo angolano e também para outros parceiros que não sejam dessas categorias. Queria partilhar um bocadito para darmos melhor e para percebermos melhor o que é mesmo a unidade de pesquisa. Dar um bocadito, uma breve introdutória daquilo que é o historial da unidade de pesquisa. Para dizer que, na verdade, a unidade de pesquisa surgiu das atividades de pesquisa e monitoria que aconteciam dentro dos programas que já existiam desde o nascença da DW aqui em Angola, digo assim. Ponto para salientar, um primeiro ponto é já havia um plano de formação em serviço no local de trabalho para uma técnica sênior do sistema de informação geográfica que das documentações que tive acesso, isso foi em 97, e também falava-se de estabelecimento de uma unidade de processamento de informação geográfica no AMBO, e precisamente esse documento datava de janeiro de 98, que se falava dessa questão. Para realizar, para implementar essas ideias, chegou-se a nomear essa técnica sênior para fazer parte de uma formação do curso em software de MapInfo em Portugal, que aconteceu em setembro de 1998. E dá para perceber o quanto as ideias foram evoluindo em termos de implementação de planos. E dos mesmos documentos, durante o período de 97 a 98, a unidade, o programa do Sistema de Informação Geográfica serviu como, as atividades serviram como ferramenta de monitoria e mapeamento de riscos ambientais e sociais na implementação dos mesmos projetos, como acabava já de dizer. Continuação um pouquinho disso. É importante ir um pouco rápido, porque depois estamos todos expectantes com o suor. Ok. Yeah. Mas ainda tenho tempo. Quantos minutos tem? Por aí 10. Ok. Yeah. Vai ser rápido. Acho que não vou exceder os 15 minutos. Yeah. Yeah. Aqui é um bocadinho da continuação daquilo que foi, que foram as atividades que deram um bocadinho de entender que, na verdade, seria necessário criar uma unidade específica que velasse pelas atividades que poderiam especificamente tratar os dados e facilitar os estudos e atividades de pesquisa. Então, passando já para o SWOT, este é o quadro genérico que nos alimenta. Tentei fazer um SWOT das análises passadas, dos planeamentos estratégicos passados da unidade de pesquisa, e pude fazer esse pequeno levantamento. Foram muitos, mas fiz isso para dar um resumo daquilo que se fez no passado, que serviria como ponto de referência para a nossa análise deste ano. Na verdade, eu queria salientar um bocadito aqui. Nesta análise que fiz, me senti um bocadito mais nas fraquezas e desafios, porque achei que são essas que poderiam servir de base de referência. Como é que se trataram, como é que as análises foram tratadas durante o tempo, para ver onde estamos agora em termos das mesmas e se os desafios, na verdade, foram levados em conta para melhorar ou reestruturar o quadro programático do seu. Vou falar muito pouco das fortes, né? Porque já sabemos que é boa coisa, já aconteceu. Mas vou mencionar. Temos, em primeiro lugar, a existência da unidade de pesquisa como setor, e já achamos que é uma coisa forte, porque pelo menos permitiu mais abertura e mais planos, mais atividades. Fortes competências de recolha de dados no campo, que saiu das análises passadas. Boas práticas de produção de extrato, que também é uma forte que saiu da análise ou da avaliação de 2009, e achamos que ainda continuamos com este forte. O dinamismo na realização de muitas atividades, isso vou explicar um bocadinho mais, mas também não há necessidade, é para dizer que estamos a realizar muitas atividades que no passado não foi feito, e acho que é uma grande forte, né? O espaço de debate que promove a partilha de conhecimentos, achamos nós que é um ponto forte da unidade de pesquisa. Capacidades melhoradas de análise de dados. Em relação à avaliação que se fez em 2009, acho que melhoramos muito, e um dos pontos desse melhoramento é o facto do meu recrutamento, digo eu mesmo. A elaboração de propostas e implementação de projetos exclusivos à pesquisa. Na avaliação de 2009, isso não existia nem tão pouco, pelo menos pude entender do relatório da área, mas agora temos a capacidade também de fazer propostas especificamente direcionadas a pesquisas, que acho que é bom. Capacitação. relação pessoal permanente ou efetiva, estamos a tentar, acho eu que na andar de pesquisa temos pelo menos duas pessoas desde que estou lá, desde do ano passado, de janeiro, já tivemos duas pessoas que participaram dois programas, se não forem três, de formação, e acho eu que é uma boa estatura de participação. Agora, fraquezas. O fraco intercâmbio institucional em pesquisas e programas de sistema de informação geográfica, mesmo até o CEDOC, achamos nós que ainda é muito fraco. Não fizemos muito neste aspecto. A fraca colaboração entre a unidade de pesquisa e outros setores em trabalho de pesquisa, outros setores da DW. Já se fez referência a isso na apresentação do Lula, não me lembro muito bem da apresentação do Google, mas acho eu que ainda temos muito espaço para melhorar. E no ponto em que estamos agora, ainda estamos um pouco fracos. Há pouca confiança na capacidade existente de análise de dados. Achamos que ainda existe internamente. Por isso é que precisamos de fazer um bocadinho mais. Por enquanto, isso para mim acho que é uma fraqueza, porque ainda a capacidade é muito mais que fizemos, é muito mais que pensamos que podemos fazer. A falta de sistematização do armazenamento e gestão de bases de dados, principalmente dados de pesquisa. Estamos ainda muito, mas muito fracos nisto. Processo financeiro interno para as atividades de pesquisa. Ainda precisamos de melhorar, porque, pelo menos, a nível da unidade de pesquisa, não achamos muito fraco este ponto, se esse processo constrange o progresso da implementação dos nossos projetos. A fraca capacidade de pesquisa e análise bibliográfica no CEDOC, isso reconhecemos ainda, precisamos de melhorar. Temos uma grande lacuna aí. A morosidade na conclusão de alguns trabalhos e elaboração dos relatórios finais tem sido um fator frequente, uma ocorrência frequente, e achamos uma fraqueza. Falta de publicação de resultados de pesquisa. E não só. Acho que já se fez muita referência a isto também nas apresentações antecedentes ou nas intervenções. Antes de apresentar aqui as oportunidades, eu vou preferir fazer a apresentação dos desafios, que acho é o que são desafios que até entendemos mesmo tomar como pontos que a gente pode tratar para a nossa estratégia do próximo e outros anos. Temos, acho que precisamos de rever a função, aliás, rever a estrutura e função das partes integrantes da unidade de pesquisa. Me refiro à parte de pesquisa especificamente, a unidade do sistema de informação geográfica, o CEDOC. Precisamos fazer uma revisão interna para ver como é que essa interoperacionalidade pode melhorar. Temos um desafio em elaborar um plano de capacitação e competências, em competências de análise, como acabo de me referir. Já melhoramos em relação à avaliação de 2009, mas precisamos fazer um bocadinho mais para melhorarmos os nossos serviços. Temos o desafio de melhorar o sistema de arquivos e o sistema de armazenamento de arquivos físicos e digitais, como acabava de me referir no lado da fraqueza. Temos o desafio de, nos nossos planeamentos estratégicos, priorizar atividades em função de recursos disponíveis, porque achamos que o problema de finanças e realização de atividades tem muita coisa a ver com recursos disponíveis. E se a gente priorizar e fazer uma lista de prioridades, assim podemos fazer melhor, fazer aquilo que podemos com recursos disponíveis. Precisamos de fazer também, de criar uma estratégia ou mais estratégia de retenção do pessoal. Não aqui, digamos, o pessoal aqui já se fez um investimento, mas no geral eu diria mesmo que o pessoal em si da unidade de pesquisa acabava-se de se referir ao quanto é um desafio ter um pessoal capacitado. E se já temos esse pessoal, precisamos também de arranjar forma de retê-lo, porque é muito fácil perdê-lo também. Otimizar recursos disponíveis em relação, isso já acho que relaciona-se ao que já se mencionou. Mas o grande desafio que temos é, temos uma visão de tornar uma pesquisa em uma instituição comercial de produção, uso e gestão de informação ou conhecimento. Essa é a visão mais ampla que temos, e temos planos de sentar e voltar a fazer um planeamento estratégico mais pormenorizado a nível da unidade de pesquisa, para ver como é que podemos melhorar nesta patente. Temos aí a lista das oportunidades que achamos que ainda existe, e é um espaço que a gente pode utilizar para poder responder aos desafios. Não acho que terei necessidade de ir ponto a ponto nas oportunidades. 15 minutos. Podes voltar só para o slide anterior, para antes da começar a discussão. Eu creio que aqui o grupo fez algo ligeiramente diferente, né? Faltou essa parte que é externa, ou seja, era uma coisa do nosso ambiente externo, que são as ameaças. Então vocês sim descreveram como desafios, mas depois se repararem bem, muitos dos desafios que mencionais são coisas vossas internas, que podiam ser mais fraquezas ou bastante, mas não faz mal. Ainda assim é relevante fazermos o exercício, né? Vamos dar a oportunidade de os colegas fazerem os comentários iniciais, depois vou. Sim. Temos a Adão na frente. O Adão, o Alan. Depois... Já vai, tá bom. Yeah, vamos fazer três perguntas, tu anotas depois. Portanto, obrigado pelo esforço em socializar com nós a nossa análise hoje. Gostaria comentar ali a coluna das fraquezas, talvez focando naquele ponto que diz fraco colaboração entre a unidade e os setores de trabalho de pesquisa, também aquelas duas colunas abaixo, velocidade na conclusão de alguns trabalhos e falta de publicações dos resultados das pesquisas. Bom, no meu entender, nos últimos dois anos, a maior preocupação que os setores e projetos tiveram foi em relação aos acabamentos, aos estudos de pesquisa. Eu acho que duas coisas principalmente, tanto as coisas avançavam a um certo ponto, mas depois ali ao nível da revisão literária e do formato final para que o produto, o relatório, o estudo, pudesse estar em condições de ser publicado ou partilhado fora da DW, as coisas não aconteciam. Portanto, aquela visão final literária e o formato final para que o produto pudesse ser partilhado ou publicado. Vocês têm essa consciência? Ou comentário que tens a fazer relacionado com isso? Está voando? André, o meu comentário está um pouquinho na linha do Sérgio. Eu acho que o que você fez, uma parte do plano para o futuro. Isto é bom, mas eu acho que, como o Sérgio mencionou, oportunidades, desafios que nós temos de SWOT é realmente uma análise do ambiente externo da organização. Eu acho que muitas coisas foram capturadas ali que são realmente oportunidades externas, com o surgimento do de interesse dos estudantes que estão a fazer seus mestrados e PhDs, e a colaboração de muitas entidades do governo, porque de facto a unidade está a ser procurada pelos parceiros, até empresas, hein? Mas principalmente instituições do governo, que estão a ligar a unidade de pesquisa da DW para uma referência, hein? A Dento pode confirmar que já tivemos esta relação com o Ministério do Urbanismo há anos atrás, hein? Para implementar projetos, pesquisas dos próprios ministérios, e agora, mais recentemente, o Banco Nacional está a procurar a nossa parceria na implementação. Estas são oportunidades externas da organização que podem ser vistas como oportunidades. Em termos dos desafios externos, eu acho que vale a pena pensar sobre isto de novo, hein? Tem de ser visto como verdadeiras influências ou desafios de fora da instituição. Deixe-te o terceiro, vamos deixar ele responder depois. Na verdade, eu sei que é uma vai. Desculpa, na verdade, eu sei que um dos grandes problemas ou fraquezas da unidade de pesquisa dela, desde já, foi a fraca capacidade de análise de dados. Eu fiquei satisfeito quando estavas a apresentar o SWOT. Era um forte, e na verdade, melhorou-se a capacidade de análise de dados. Mas depois fiquei desanimado quando aparece na fraqueza que existe uma fraca confiança na análise de dados. Só quer saber a que se deve essa pouca confiança. E se calhar também devemos pensar fortemente como triangular as atividades da unidade de pesquisa com os projetos que são desenvolvidos no ano. Penso que em 2008 nós tínhamos já uma certa ligação muito forte com os projetos executados no ano, mas de lá para cá a gente está a ver que está a existir uma certa distância. Seria bom se pensássemos, prova, pensássemos como podemos tentar fazer a ligação com os projetos executados. Desculpa lá. Não, vamos só dar uma quarta. Ele pediu e eu esqueci. Não fui passei a palavra. Peço desculpa. Não foi de propósito. A minha questão é, acho que é uma questão crónica. E é uma pergunta que eu me faço. Portanto, há muitos estudos, há muitas pesquisas que a DW faz e participa. O que é que não publica mais? Eu não consigo perceber. Porquê? Ok. Podes responder essa depois. Obrigado. Permitam-me responder as perguntas retroativamente. Iniciando com a pergunta do Santini. Por isso é que o temos aí com fraqueza. E é mesmo um desafio. Primeira coisa, o porquê mesmo é que ainda não chegamos nessa capacidade de nós mesmos poder fazer todo o trabalho de casa. Antes que procuremos outros serviços que nos sirvam de apoio até chegar ao ponto de publicação. Pelo menos essa é a resposta que posso dar atualmente e neste passivo de tempo. Mas há mais coisas que a gente pode alistar como razões se tivéssemos um fórum um bocadinho mais alargado, se tivéssemos um bocadinho mais de tempo. E, na verdade, é um dos grandes desafios que temos e devemos ultrapassar, não importa quanto tempo vai nos levar, que é um dos grandes, dos maiores, é uma das maiores responsabilidades que queremos colocar ao centro de implementação da Bela, que sirva a subunidade líder desta escola. E estamos a procurar arranjar as ferramentas necessárias para fazer isso, porque não vamos poder ignorar isso. Precisamos mesmo de fazer em um nosso alvo. Agora, para responder primeiro à pergunta do. A primeira inquietação do Fesco, é que sim, como fiz referência, em relação aos anos passados, melhoramos internamente, melhoramos a nossa capacidade de análise. Mas ainda temos muito por fazer, por isso que aparece aí como uma fraqueza, e é por isso que dentro de nós mesmo, internamente ainda, sentimos apanhados, sentimos não bem autorrealizados em termos de análise. Acho que há muitas razões por isso, para tal. Uma delas mesmo é que ficamos, prestamos muita atenção em ter o trabalho feito e entregar e dar os relatórios, e não temos tempo suficiente para alocar a um determinado trabalho, porque também precisa de tempo. Este é um fator que precisamos de pensar. Agora, triangular as ações da unidade de pesquisa com o trabalho feito no AM, o quanto reduziu, acho que também precisamos de analisar isso. Não sei bem o porquê e como isso aconteceu. Pelo menos eu tenho pouco historial do quanto acontecia antes e o que está a acontecer agora, sei. Mas não posso fazer referência para ver o quanto reduziu. Mas, na verdade, posso bem imaginar que reduziu, e uma das razões é... Estamos a tentar nos situar, reestruturar como uma unidade. E o trabalho não está a ser muito fácil. Tanto mais que mesmo também a capacidade ainda não é bem adequada. É uma das razões, mas na verdade temos essa intenção de melhorar. E se a gente articular um bocadinho mais dos dois lados, acho que poderemos fazer melhor. A razão para isto, de facto, o festival que tivemos em 2008 até 2011, um projeto focado sobre o AMBO, implementado no fundo da IRC pela Unidade de Pesquisa, este projeto terminou. Mas eu acho que é um pouquinho a sua responsabilidade do AMBO procurar realmente a assistência da equipe de pesquisa engajada nos seus projetos. E respondendo à questão, foi um realce do quanto o fator as ameaças. Na verdade, a forma como estruturamos a nossa apresentação foi um bocadinho intencional, mas claro que reconhecemos o facto de a fraqueza, a lacuna que se criou por não ter considerado aquela coluna aí especificamente para as ameaças. Mas, na verdade, como acabava mesmo de dizer o próprio senhor Alana, que se olharmos para as oportunidades, até mesmo para as próprias fraquezas, podemos retirar muitos pontos daí que colocamos, que podem se colocar como ameaças. E, neste caso, a gente pode... Na verdade, até a lista poderia estender-se muito mais. Tentamos fazer isso para enquadrarmos no tempo de apresentação. Em todo caso, para efeitos de planificação, se quiserem ser aprovados, eu aconselharia a fazer com o mesmo rigor, porque há uma série de coisas do ambiente externo que nós não dominamos e não vieram. Então, podia ser que poderiam ter surgido. Tá? Vamos fazer. Agora, falta alguma pergunta para que não respondemos. Para o Adão Adriano, na verdade foram comentários que apresentaste, que reafirmo, e é mesmo por isso que colocamos essas questões como fraquezas. E é trabalhando nas fraquezas que vamos melhorando. Obrigado. havia mais duas pessoas, três agora. Havia o Figas, havia o Alan, não, o João Neves, desculpa, e o Will. E também temos aqui o... Estava tapado por nós. Para não perguntar, está bem. Devo dizer, passamos o tempo, mas acho que é importante, faz todo sentido voltarmos e darmos pessoas que sejam bastante objetivos a voltar e aí lá responder. É talvez mais um comentário que uma pergunta. Eu acho que a maneira como estamos a fazer esta análise é um pouco por setor, mas eu acho que isto é talvez uma fraqueza da organização mais do que por setor, que é. Parece-me que há uma necessidade de utilizar o setor, usar a unidade de pesquisa, para fazer avaliações internas. No fundo é fazer monitoria e avaliação. São amigáveis, mas frontais. Porque nós, curvador, temos sempre tendência de esconder um pouco o que é o mais fraco. É mais ou menos um instinto natural. E entre nós não devíamos ter necessidade de fazer isso. E às vezes perdemos a oportunidade de aprender se não houver uma coisa sistemática mesmo de ir ver. O problema é mesmo aqui, isto está a haver este problema. Num sentido, volto a dizer, de aprendizagem. Pode-se manter a tal, esconder, como disse o Santiago, não conforme. Então, o que eu diria é que talvez há aqui uma função de a unidade pode dar apoio metodológico ou fazer um pouco de associado aos projetos. Está na linha do que estava a falar o Festo e depois falou o Guarda. Por exemplo, em linhas de base, ver o que é a situação inicial, depois ver que impacto é que se teve, ou ver o que, em que é que somos fortes ou o que é que somos fracos, mas de uma forma realmente frontal, sem. Eu quase podia dizer, faço minhas as palavras do camarada que me antecedeu. Mas ainda quer dizer mais qualquer coisa do que isso, que é exatamente o senhor André começou por na sua intervenção dizendo que a unidade de pesquisa mais ou menos saiu do trabalho de monitoria e avaliação da própria DW. E depois não se vê na sua apresentação e nem mesmo na análise SWOT como é que se faz esta ligação, como dizia o Figas, ou seja, como é que a monitoria e a própria avaliação interna liga depois com a unidade de pesquisa, mas daí nas fraquezas aparece que esta ligação unidade de pesquisa com o resto dos projetos também não se faz. O próprio CUP, uma das fraquezas, creio, da área de saneamento, é dizer que, em termos de monitoria, pelo menos monitoria, o trabalho não está a correr. Então, era exatamente neste sentido até que ponto é que isto poderá ser reforçado, reforçando naturalmente os dois lados, o lado dos programas gerais, melhorando a sua monitoria e avaliação interna, e depois também a própria unidade de pesquisa. O segundo aspecto é, está-se a referir muito à questão da, digamos assim, da finalização do envelope, da final do próprio, da própria pesquisa, mas não se ouve muito falar de que estratégias de divulgação das pesquisas existem. Ou seja, muitas vezes, aquilo que eu sinto, naturalmente, que agora não vou tantas vezes à DW, eu tinha conhecimento de muitas coisas, se eu lá for à DW, se eu sentar com o Alan, com mais alguém que eu conheço, eu tenho acesso. Agora, se estiver de fora, recebo o CEDOP, que é o multimensal, mas não vejo que exista uma estratégia de divulgação das pesquisas em que a DW está envolvida ou que chega ao fim, que lhe chega ao conhecimento dos artistas de fora. Mas neste interno. Dos artistas de fora. Eu acho que. Primeiro, tentar pegar um pouquinho no fio daqueles que os João e Figas disseram. Eu acho que a unidade de pesquisa, como unidade de monitoria, quando foi criada no âmbito do LUDES, Lutadores, essa componente de monitoria, na verdade, nunca funcionou. Descobriu-se que não estava a cumprir com o seu papel e por diversas razões. Uma delas é que não havia capacidade interna para fazê-lo. E a nova estratégia da DW nos últimos 4 ou 5 anos é que a unidade de pesquisa se tornasse uma unidade de pesquisa e estudos, propriamente dito, na componente de pesquisa e estudos. Agora, porque eu acho que se quisermos colocar essa componente de monitoria, no sentido que fica está a dizer, eu não acho que haverá capacidade para fazer, a não ser que se queira repensar numa estratégia como fazer isso, porque essa necessidade interna não haverá, já não vale a pena é um trabalho colocar mais bem. Avisar porque foi desligado. Está certo. Está certo. Agora, uma questão que eu acho que isso já é o meu comentário que me fez pedir a palavra, é que eu acho que é muito importante, na verdade, que a unidade de pesquisa não deixe estudos e os mapas que produzem nos computadores. Porque vocês têm que criar demanda para que os vossos trabalhos sejam conhecidos. Se vocês estiverem a nos disponibilizar com tempo, portanto, em tempo oportuno, os mapas que produzem sobre os diferentes municípios onde nós trabalhamos, nós temos todo o interesse de divulgar isso nos municípios e mesmo organizar algo a nível da província. Portanto, os mapas devem chegar até nós. Devem chegar até nós quando eles estiverem prontos, sempre que estiverem prontos, mesmo que não precisamos, porque acho que tudo que vocês estão a fazer que nós só ouvimos falar quando. Nós não sabemos o sumo do que de facto estão a tratar. Então, se tiverem a divulgar mais, nós podemos organizar espaços para vocês divulgarem isso com os nossos stakeholders. Yeah, havia o último. É que passamos um pouco tempo. Se todos estão de acordo em sacrificarmos algumas horas, depois vemos como recuperar. Yeah. Ok, se há esse consenso. Mas por favor, sejam objetivos. Yeah. Yeah. Gostaria antes de começar a fazer um protesto contra o moderador. Yeah, chega a minha vez e fazermos os dados precisos. Pronto. Vou ser genérico, yeah. Porque estou há pouco tempo aqui, yeah. E não me vou focalizar de forma direta para a unidade de pesquisa. Yeah. Mesmo porque se tiver que criticar, vou me criticar. Yeah. Esforço-me aos princípios, né, que nortearam uma certa avaliação de uma organização da qual você hoje é um dos líderes. Na altura, alguém chegou para lá, entrou e lhe perguntaram: o que é que você acha desta avaliação? Ele olhou para todo mundo e disse: vocês estão todos bem frustrados. Nada. Eu sinto que a DW voltou na posição, desculpa configurar as coisas, de Lacama. Está atuando, não. E aquilo que devia ser um trabalho mais sustentado da unidade de pesquisa, me parece que não está a ser tão assim. Há uma questão que me chama a atenção, que é a gestão do desempenho. Mas a gestão do desempenho não está a olhar tão somente para a unidade de pesquisa, está a olhar para a instituição. O que é relevante? O que é que se pretende como resultado na instituição? Estou a olhar aqui para um eixo que é fundamental e que está nas fraquezas, que é a questão da publicação dos trabalhos. Mas a publicação, naturalmente, não é tão relevante assim se não existir a questão da disseminação, da divulgação. Por mais que publicações. Luanda está cheia, encontra-se por tudo que é caro, faz a livraria, encontra as publicações. Estão lá, os livros. Quando eu tomei contato com um livro do Santinho, foi o Jacques Cachino. Porque houve a disseminação, houve a divulgação, então tomamos contato. É claro que a unidade de pesquisa, só por si, não vai poder responder a este desafio. Não vai. Porque aqueles que hoje estão na DW e que têm a responsabilidade de influenciar a mudança, esses sim é que devem mudar a mentalidade. Para fazer com que a unidade de pesquisa exija o seu papel de chaneira nesta questão da articulação técnica, articulação do ponto de vista até política, do ponto de vista política pública, daquilo que se pretende passar para fora. Ora, olhas o papel da unidade de pesquisa, até no Nutria também, Alan, quando começamos, era a unidade de pesquisa, Nutria e avaliação. E avaliação. se não apresentar resultados, é claro que a instituição por si não tem muita substância do ponto de vista de argumento daquilo que quer passar para fora. Porque há um dado de pesquisa que tem que trabalhar, que tem que se sacrificar para sustentar aquilo que a DW pretende fazer. Fora os lobbies, claro. O Alan não é um lobista nato. Desafiar com o Alan em termos de lobby não vale a pena. Vai perder tempo, vai perder mesmo. Né? O Alan chega longe. Mas ao nível das estruturas do governo, há muita coisa que lá está hoje e que a DW podia estar a liderar essas coisas. Há muita coisa. Eu próprio, quando saí da DW, fui para o governo. Criei 3 projetos que até hoje continuam lá, inspirados em iniciativas da DW. Sistema Nacional de Informação Territorial. Está lá. Hoje com o Ministério do Urbanismo e Habitação. Programa Indicativo de Melhoramento dos Assentamentos Precários, que queríamos roubar o lucro. O fim do lucro foi a tua culpa. Porque o Lupe não fez leitura no momento certo. Porque o Lupe hoje devia ser aquele que podia estar a alimentar o programa que hoje é conduzido pelo Ministério do Comércio, que é o Programa de Luta contra a Pobreza. Que a origem desses programas está aí, no LUP, na DW. Temos o outro programa, aquele estudo e capacitação para desenvolvimento urbano, que queríamos ligar com o IFAL. Está lá. Estes programas poderiam perfeitamente ser alimentados com informações que poderiam vir da unidade de pesquisa. Ainda mais a tempo. Eu já não estou daquele lado. Agora, meu discurso é outro, é financeiro. Mas o Estado ainda está lá, né? O Estado está lá. Pode influenciar. Eu agora não posso falar à toa. O Estado do Estado. O Estado está lá. As pessoas de hoje estão do outro lado a olharem para este programa. Já não estão a olhar para a DW como um parceiro. Vão olhar a DW como um inimigo. O Estado vai tirar dinheiro e este dinheiro vai fazer falta ao bolso de alguém do outro lado. Então é preciso entrar com uma outra estratégia. No sentido de dizer que sim, os programas estão aí e que a DW está a vir com mais valia, com um valor acrescido, para ter acesso a estes fundos que estão lá metidos, não conseguem utilizar normalmente, senão para compra de carros, pagar viagens, etc, etc. Para olhar para os programas ou para a essência que foram criados, não está. E a unidade de pesquisa pode perfeitamente alavancar estes programas no sentido de direcioná-lo para o impacto que se pretende. Quem é o diretor? É o Adriano Silva. O Alan é amigo do Adriano. Ele pode exercer a influência. Outro é o secretário de Estado, Joaquim Silvestre. O Alan é amigo do secretário de Estado, Joaquim Silvestre. É amigo do Zang. Né? São pessoas que hoje estão do outro lado, que podem perfeitamente, enfim, olhar para a DW. E é uma oportunidade, Alan, que eu sei que não vai desperdiçar. É o Habitat mais 3, né? 2016. Está-se a criar, eu propus que a DW fosse parte da comissão, do Comitê Nacional, para a preparação da participação de Angola no Habitat mais 3. É uma oportunidade para que todas essas coisas podem fluir e a DW vai buscar dinheiro. Enquanto estive do outro lado, desculpa porque eu vou já me sair, depois não tem mais como desabafar, soltar cobras e lagartos. Tá bem, dá-me. Se ficares com o compromisso de fazer essa ligação na praia. Eu faço o link, porque já não estou na memória desta torneira. Em troca dele. Dizia que olho para o que o William nos esteve a apresentar aqui. Qual o William? William. De facto, se cruzarmos convenientemente as informações, né, e o Santinho é bom no cruzamento das coisas, independentemente de que agora está no Iné, mas com um pé numa novembro, ele pode ajudar também a mobilizar mais recursos para isso. Mas eu insisto, e para terminar, na questão da morosidade de alguns trabalhos e elaboração dos relatórios. Se você demora, o tempo está passado. E se o tempo passar, você é o teu trabalho, depois não tem relevância. E muito, e a DW useira em viseira em atrasar os trabalhos, depois do outro lado, onde deviam ser necessários, é para tornam-se já extemporâneos. E se torna extemporâneo, por mais bonito que você o faça, e chega, não, olha, está aqui no trabalho e já está concluído. É para, eu já passei por esta fase. Estou na outra linha. Já disse que agora o que eu vou fazer custa 5 milhões de dólares. Se você me tivesse apresentado esse teu trabalho, custaria 15 milhões de dólares. Mas você não me apresentou a tempo. Não me vem agora dizer que precisa de dinheiro para continuar isso. Então, reforço esta componente da necessidade de olharem para a gestão do desempenho, né, em função da necessidade de apresentar o trabalho em tempo útil. Se apresenta em tempo útil, avisa a pessoa em tempo útil e ele reage em tempo útil. É verdade que ao nível do governo, é, olhar para uma ONG hoje é olhar para um adversário. Pensamos logo que estão a vir com a história do Caçulho, né? Então, ficamos logo já todos espicaçados. E são poucos que entendem que uma organização como a DW está a trazer mais valia. Antes, uma empresa privada, que chega mais facilmente com um contrato e que sabe que vão lá buscar o dinheiro, do que chegar com uma ONG que sabe que vai depois criticar, levar informação, sei lá onde, vai aparecer como Luiz Araújo a insultar todo mundo, né? Então, preciso também analisar bem, talvez, essa estratégia de criar algumas empresas dentro da própria organização pode ser uma das saídas para poder avaliar recursos para a instituição. Portanto, era o meu ponto de vista. Obrigado. Obrigado. Não, calma, vais perguntar. Havia o... É um comentário rápido. Yeah, mas... É muito rápido. É com relação àquilo que se disse sobre a monitoria e a avaliação dos projetos da entidade. Nós experimentámos isso há uns 5 anos para trás e nunca tivemos o feedback positivo dos outros setores. Figas falou bem que se calhar as outras pessoas dos outros setores ficavam com aquele receio de ouvir as verdades verdadeiras, assim se pode dizer. Então, nunca tivemos essa boa colaboração. Eu digo isso pessoalmente porque liderei alguns processos e percebi que havia algum receio dos outros setores em trabalhar nisso. Daí que tivemos que andar para frente, né? Não vamos parar nem mover na praia. E começamos a nos ligar mais para a questão de pesquisa e não fazer a monitoria do nosso contexto interno. Porque eu vou dar um comentário genérico para todos os comentários. O Quito também. Também. Estamos bastante mal de tempo. Não, é muito pouco também. Estamos todos. Isto é censura, é desculpa. Inclusive, mas já nascemos num país assim. Já está habituado, né? Mas vai lá. Mas pior. Não, o que eu queria dizer é que está todo mundo a insistir sobre publicação de pesquisas. Porque a minha percepção é que a maior parte das pesquisas que a unidade faz não são da DW, são pesquisas encomendadas. Eu sei, por exemplo, que o André fez uma pesquisa, ou a unidade fez uma pesquisa sobre aceitação da moeda e foi encomendada pelo Banco Nacional. Será que o Banco autorizou a DW a publicar pesquisa? Eu acho que não. A DW não faz pesquisas próprias, faz pesquisas de terceiros. Então, provavelmente vamos pedir contratos, não temos autorização para publicar pesquisa, isso é uma outra coisa. Mas eu acho que, insistindo sobre isso, não faz que... Eu tenho uma sugestão bem concreta. Eu sinto que a pesquisa é um tema que não foi esgotado e está muito longe de ser esgotado aqui. Talvez até não responderíamos, seria das tais questões de parking, que depois vamos tentar retomar. Se não for esgotado na discussão geral, temos de ir. Há, pelo menos, a indicação de que temos 10 e apenas 10 minutos, porque consumimos muito tempo nessa última fase, para o lanche voltar. Então, aqui, apelo à vossa compreensão e à vossa colaboração. Não é lanche da almoço. 10 minutos e voltamos. Pode ser, né?